amiga e irmã. Estão sempre preparados, se arrumam na mesma casa, se ajeitando na frente do espelho. Fazem a própria maquiagem, o próprio cabelo, amiga e irmã. Saem juntas pra balada, é parceira de noitada, meia-noite, alvejou o terceiro. Já não lembram do segundo, imagine o primeiro. A dupla de ataque é babado e confusão, cabelo bagunçado, com sapato na mão. Amiga que presta, fique curte com a amiga até o final da festa. Amiga que presta, jogue as duas mãos pra cima, você que tem uma dessas. Amiga que presta, fique curte com a amiga até o final da festa. Amiga que presta, jogue as duas mãos pra cima, você que tem uma dessas. E agora pra cantar comigo, minha amiga Márcia Felipe. Amiga e irmã, estão sempre preparadas, se arrumam na mesma casa, se ajeitando na frente do espelho. Fazem a própria maquiagem, o próprio cabelo. Amiga e irmã.